bem, deixa eu só me acostumar, moça. Oi? É demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Fica à vontade. É uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de velas, com flores na janela, fazendo aquele jeito com minha amela. Acordar com um beijo da minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é aquela. Jantar à luz de velas, com flores na janela, fazendo aquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo da minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é aquela. Ai, minha donzela, que cheirosa que você é. Um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é a bela. Quem gostou, joga a mão e grita aí! Luan Santana, Donzela. Passou por aqui também Léo Magalhães e Eduardo Costa. Aí o Homem Chora. E Jorge Matheus abrindo nosso segundo bloco com Calma. É sucesso, é Central do Sertanejo. Vamos com Mike Rodrigo. Cadê você aqui? Participação de Kleber e Cauã. Hoje de manhã quando acordei, já me lembrei que você tinha ido embora. Caiu a ficha, eu me toquei, e você estava no caminho da sua casa. Coração acelerou e o cabelo arrepiou. Ai amor, ai amor, agora é solidão e muita solidão pra um só coração. Muita solidão pra um só coração. Cadê, cadê, cadê você aqui? Cadê, cadê seu corpo aqui em mim? Ui, ui, ui, ui, você sumiu de mim. Ai, ai. Ai, ai, eu não aguento mais. Cadê, cadê, cadê você aqui? Cadê, cadê seu corpo aqui em mim? Ui, ui, ui, ui, você fugiu de mim. Ai, Central do Sertanejo. O que será que toda vez que eu te vejo eu fico sem ação? Será que esse sentimento já virou paixão? Será? Será?